Principal e Índia, meu ponto de espera pista no zero, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 95-3601, tenha um bom voo. No 097-3601, obrigado, bom dia. 38 no 6, dando passagem à base da companhia, autorizando ingresso Juliette, portão 1 no 0. Gente, após o colega, venha prosseguir no 10-38 no 6. Chame 251, não possível. Para Guarulhos, nível 380. 380, eu tenho 360, aprovado para Guarulhos, meu 251. Copio 3000, eu gostaria de recordar o 38. Copio 3000. Chame 251, autorizado para Serra Bravo, voo para o meu, que é a próxima no 0, Teletango Bravo, é com nível de voo 360. Pista em uso no 0, e vira curva à direita. Saída da El, transição Motiva. Controle 119, decimal 35. Transponder 5470, GNM251. Autorizando Guarulhos, GNM 310, GNM 010, Tomateu, decolador 0, curva direita da El, Motiva. GNM251, negativa da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Da El, transição Motiva, 6625. Regimento para a reta, chame 6251, no portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. 3601, deu pela busca 2000, controle 0935, voo. 0935, obrigado, voar. Salvador, bom dia, 3601, 1600 da Dael. Bom dia, 3601, contato radar, direto Leda, sob mantém nível 360. Direto Leda, 3601. Controle reautorizado, direto posição Posmo. Direto Posmo, tá 3601. Confirme, por gentileza, o indicativo do aeronave do portão 5. Gente, o indicativo é Xanir 625. 625 no portão 5 tem livre, posicionamento, chamitec. Salvador, bom dia, 3171. 3171, informação em curso é Índia. Para Guarulhos eu tenho aprovado o nível de voo 320. O senhor está pronto para qualquer? Pronto, então, 3171, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Brasil 10 até Tango Bravo Eco. Nível de voo 320, está em uso no zero. Primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 1 no 9 decimal 35. Aciona 5474, TAN 3171. 320, autorizado Guarulhos, via plano de voo, é Zulu no zero, até Taubaté. Cola dando zero com curva à direita. Dael, transição Motiva. 1935 controle, acionado 5474, TAN 3171. 5474, contagiamento correto, TAN 3171. Porto 612, chame pronto para o pushback acionamento. Pará. 601, passa nível 140, chama agora Recife, frequência 1251, boa viagem. Confirmar a frequência por Recife. 125.1. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo, até a próxima. No 7, no ponto de espera, quando pronto, chame 2128.95, 6251, tem um bom voo. Ok, via parte 20, a ponta dela Alfa Uniform Charlie, autorizado início do reboque no parte 3, chame no parte 3, pronto para o ingresso do parte principal. Alfa Uniform Charlie. Ocean 62, seguro, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 350 graus, 02 nós. Decola, zero, aprovado por subir estacionamento no 3171, nós estamos pronto para o táxi. M625, decola 237, controle, dano 351. Controle, 635. 935, obrigado. Bom dia. Controle, bom dia. Oceano 635, coro. 625, coro. Bom dia, Oceano 635, no contato radar na decolagem. 360, direto posição Meda. Informe Charlie, aguarde para ingresso. Táxi 3171, 207 a bordo, Fernando Galeão, 341. Obrigado, 0345, 207, Serra Bravo, Golfo Lima, 3171, táxi aprovado via faixa principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 017, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, da 3171, tem um voo. Táxi Índia, 2950, 0. Da 31 ao 71, boa. Alfa Uniforme Charlie, de passagem ao Airbus da TAM, em direção ao ponto de espera da pista no zero. Após autorizado prosseguir reboque até o portão 08, mantendo escuta constante, chame o término Alfa Uniforme Charlie. Novembro Zulu, prossiga. Estamos aqui no pátio da remota, pátio 3, aqui em puta de São Paulo, que era nada para o Ninguém de número 5. Novembro Zulu, do pátio 3 para o portão 05 do pátio principal, é isso? Oscar Novembro Zulu, autorizado todo o reboque, mantendo escuta constante, chame ao término do reboque do portão 05, Oscar Novembro Zulu. TAM 3171 autorizado, aliás, de colapso, estão na zero, vento calmo. Além da colapso, 6251, passa nível 160, chama agora centro Recife, frequência 125.1. 3171, decolada 247, controle 035, bom voo. 935, bom voo. Bom dia, TAN 3171. Bom dia, TAN 3171. Contato radar na decolagem. Sobe para 320, direto posição Leda. Direto Leda Obrigado, Alfa, uniforme Charlie, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, Oscar, nós vemos o Lúcio. Passa a nível de voo 150, chama agora Recife, frequência 1251, boa viagem. 251, tá 3171, boa. Alfa Aeropolitana, aquele cordial, TAN 3597, informação Índia. Cordial, TAN 3597, controle, ação de identificação, voo apelo. Após pelo, voa Duna, para final LS, sector aí, pistão no zero, desce para 2.000 pés, 2017. 2.000 com 1.017, pelo Duna, intercepta a final do ILS, X-Ray. Pode considerar as restrições até Duna? Temos, tá livre. Obrigado. Da El Leda Irumi 55 no 5 transponder controle 1935. Ok, autorizado Galeão 360, decola 10 curva direita da El Leda Irumi. Aciona 5515 controle 1935, gol 196. Correto, ponto 1, chama pronto. Chama para o feedback treinamento, gol 196. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, por gentileza confirme, pistão no 7, abaixo da bata. Pronto. Para Serra Bravo, Lima Papá, nível de voo 220, confirme transporte de enfermo. Próprio Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Pronto. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, autorizado para Serra Bravo, Lima Papá. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 220. Decola pistão no 7, primeira curva à esquerda. Saída Momo, após Cogubo direto. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5505, Papa Romeo Bravo, Vitor Sangô. Alta de correto, Papa Romeo Bravo, Vitor Tango. Pronto para o acionamento? Pronto. Papel B? 04, ciente, acionamento livre, a táxi de decolagem, torre 1895, Papo Romeo Bravo, Vitor Tango, Balboa, ajuste 1017. Controle Salvador, bom dia, gol 9996, 220 para o 60. Bom dia, 9996, direto pelo, desce para 4 mil pés, altimetro mano 0 no 7, ação de identificação, permanece vigilância, após pelo, boa duna para finalizar a pista 1-0. Descendo 4 mil na frente de pelo, pelo duna, e o procedimento é aliás, gol 9996. BMLS, X-Ray, gol 9996. Não, X-Ray, obrigado. No meio da Gol, reautorizado para 2000 pés. Para 2000, Gol 9996. Salvador, bom dia, Oceané 62, informação íntima. É 225, bom dia, sua identificação, desce para 3.000 pés com 1017. Direto posição pelo, após pelo, posição duna. Descendo para 3.000 pés, estado 1017, pelo, após duna, Oceané 6225. 35 no 7, as 3 milhas de duna, autorizado ao final ILS, pistão 1 no 0. 35 no 7, reportará estabilidade. Braço Totão, chame na Romil. Para na Romil, Totão. Mude a sua saída para Arbor, após Arbor, DCT, Braço Totão. Arbor, DCT, Braço Totão. 1895, com o voo. 395, obrigado, boa semana. Tá. Duplo 9, 1 no meio, conforme, após pelo Duna, autorizado o final ILS X-Ray, chama estabilizado o lock. Bom, Anastro, estabilizado o lock, ou sobre 9 bem. Salvador, bom dia, o TAM 3517. TAM 3517, bom dia, ajuste no 097. Uso autorizado pista 10, vento 290 graus, 02 nós. Depois 90, TAM 3517. Pronto, Bravo Totão. Bravo Totão, autorizado aliás e manter, pistão no 7, pode pronto. Obrigado, pronto. posicionamento no Onono. Bravo, Tuzão. Posicionamento no 961, no chame pronto para ataque. Livre, chame para ataque do Onono 961. Solo Zuno 6, libere direita, chame 211. Direita 1211, tá, 3597. Cordial, tá 3597. 3597, bom dia, autorizado Alfa, chama ingresso para Juliette. Alfa informa para ingressar na Juliette, tá 3597. 7 controle, 935, bom voo. Controle em 11935, grava para o trabalho, grava para o trabalho. Doutor Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango. Meu bravo Vitor Tango, bom dia. Sobre mantém 220. Contato radar na decolagem. Após 2000 pés, voa Árvore, após Árvore, DCT, Bom Jesus da Lapa. Após 2000 Árvore, após Árvore, DCT, tá livre 220. Bravo Vitor Tango. Temos sem restrição. Aqui da Juliette, o TAN 3517, tá visual com a aeronave da Azul, que está em pushback. Tá bom. 6-3-5-1-7, livre ingresso no Juliette, portão 04. Livre 04, portão TAN 3517. Agora tá seguro no 961, no PAB 179, até na Campinas, 3h20. 1961, no táxi aprovado via faixa principal. Observo o Airbus da TAM iniciando correção, agora ingressando a parte principal até o portão 04. Após Índia até o ponto de espera pelo 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame pelo 12, decimal 95, 1961, 1, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 10, 295, com 17, voo 1961. Estamos passando 4800 para 220. Autorizado direto Lapa, Vitor Tango. Direto Lapa, grato, bravo, Vitor Tango.